DJs de impressão e gordo. Vamos estremecer. Agora. Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou. Estamos na área, Caribe! A maior referência em pressão do Pará vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no Caribe! E aí, DJ Dinho Pressão? Já tô na área! Hoje tem aula. Hoje tem aula no Caribe, vamos lá! Atenção, alunos! Atenção, alunos! Prestem bem atenção! Prestem bem atenção! A aula de pressão vai começar! A aula! Vai começar! Toma! Nem o sol, nem as estrelas virão como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ir. Bora, Boninho! Que eu te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par. Vai começar lá! O maior show de pressão tá no ar! E aí, vai começar assim, ó! Vai começar o bagulho doido! Vai começar o bagulho doido! O Caribe Show lotado! É Croco Robin na parada! E vai começar assim, ó! Bora começar! Bora começar! 5, 4, 3, 2, 1! Lá vai fogo, Dieguinho! Lá vai fogo! Já começou o bagulho doido! Professor já tá na aula, ó. A aula vai começar. Assim, ó. Bora, meu blaster! Atalaia é o caralho, eu vou curtir. Bora! DJ Rick de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa e toma, tá dinheiro, toma, toma, toma, toma, tá dinheiro, toma que toma, toma, vai dançando agora, vai, vai dançando, desce, desce, vai dançando, olha a batida que a galera dá valor, toma no batidão, toma no batidão. Now this is a story all about how my life got flipped and upside down, and I'd like to take a minute and just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some people out. Uma mulherada vai dançando a mulherada. Só cuzão, só cabelão. Só cuzão, só cabelão. Só cuzão, só cabelão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. As batidas pra galera dá valor. Tu tem 15 anos e já tem? 3, 2, 1, vai! Se parei, porra! Tô solteira agora! Tô solteira agora! Ih, doida! DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar! Explodiu, explodiu! Senta na papirão! Vem com o gordo, vem com o dinho! Vem, vem, vem, vem com o gordo, vem com o dinho! Vem, vem, a solteira! as suas pra cima, moleque! E aí, Dieguinho, meu blaster! Faz teu nome que hoje é segunda-feira! Hoje são duas paradas! A primeira parada é lá do Paraíso das Pedras em Marituba! Jimmy Gordo do Paraíso das Pedras, hoje segunda! E hoje segunda também tem Balneário Cai na Água! Na estrada de Santa Bárbara do Pará! E o meu parceiro Xande Sem Freio já falou! Hoje eu vou invadir e vai ser bagulho doido! Alô, alô! Olha o Dieguinho, vai fazer o nome hoje do Caribe. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Cadê o grito da torcida do Paysandu? E a minha torcida do Clube do Remo? Japa Gravações. E doida, joga a mão pra cima e dá licença, eu quero ver. É agora, Caribe! O sal! O DJ Ralf conhece! A referência tá no ar! Bora, meu braço! Fogo no baque, então. Ei, Carlinha Monteiro! Tá pegando fogo! O Jimmy Gordo tô na área e o Rock tá mil graus. Jimmy Gordo tô na área! E o Rock tá mil graus. Sal! Sal! Bagulho! Pra os caras doidos jogar a mão e dá-lhe sal! Sal! Sal! E dá-lhe sal! Joga pra cima! Sal! Sal! Sal! É aniversário do mascote! Sal! E os garotos do Red botam pra cima! E toma vapo de pressão. Toma na pressão que o bagulho tá doidão. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão. E a galera vai fazendo caqueado no gingado, balançado caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Ai, ai, olha o caqueado, caqueado, caqueado. Vai, faz o caqueado. Alô, o caqueado. Mostra como é que é o caqueado. Toma, ai, toma, ai, faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Chegaram pra ninguém ficar parado. Chegaram pra ninguém ficar parado. É muito caqueado. Bora pitbull, pega essa cachorra. Bora pitbull, DJ. Joga! Pega, joga o anzol. O meu amigo Léo Brasão, o comandante da União do Tapanã, já falou. Me aguarde que a metade que eu tô chegando quarta-feira. Pra não quebrar a corrente, ele falou. Já tô mil grau. E aí, compadre Paulinho? Já tô mil grau. O meu parceiro Miau da GDS falou. Bota pra que seja. O bonde das maravilhas, dançam pra... Bora, CDP! Olha o Fabinho Ferrari aquecendo, ó! E faz aquecimento, faz aquecimento! Bora, maninho! É o show que tá no ar! Vai tremendo, vai dançando! Bora, vinho que o bagulho tá doidão! Vai! Aula de fogos também. O meu blaster hoje lavou a alma, ele falou. Quem sabe vai cantar. Amar é admirar com o coração. Mais alto, mais alto. Duvidas, não sobrepõe. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal, eu quero ver. Sal e dá-lhe sal. Joga pra cima. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Moleque doido, moleque doido. Vai dançando, olha o bagulho, o doido tá no ar. Tá no ar, tá no ar. 3, 2, 1, dá-lhe. Já falou! Pra puta que pariu! Pode marcar a presença do Paraíso das Pedras e do Cainaga que eu tô chegando. Ele é Dona Suane, o meu amigo vereador Pãozinho. Confirmado hoje, segunda! Os quatro caras que a bandida se amarra estão na área! Se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. Chute sem freio tá na área. O vereador Pãozinho, Rodrigo do Aço, bora. Bora, meu amigo Leque Doido, bora, Leonan. O meu amigo CDP, o Thiaguinho dos Garoto Red. O Pote, o Mascote. E o meu parceiro Hélio da CN. Já falou, quarta-feira eu vou invadir Cametá. E sente o clima, como é que vai ser a parada? E o gordo rindinho. E os meus humildes voltam pra cima. E o gordo rindinho. Você é vagabundo e vagabundo não namora. E aí, moleque doido, valeu, não. Não namora. Não sei como explicar. Bora, Xuxa, Luísa, você também, Júlio Piloto. Volta pra cima. Fala, Raul Sumano. Show. É o show referência com Gordinho. É Gordinho pressão na parada. Esse é o DJ Paulinho. Nós tem que ir pra conquistar a mulher solteira. O que nós tem que conquistar a mulher solteira. E só avisando pra galera. Passagem na cadeia. E sábado tem um aniversário. Passagem na do nosso gerente Marcelo do Whisky. Associação do Promorá. Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão. Rodrigo Mendes, toma no pancadão. Faz a dancinha no carpinteiro. Bruno Verdeiro, você também. Faz a dancinha. E anima neles, daí Bruno Verdeiro. Vai fogo, agora. Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. Faz a dança. Olha a CBS, tá na área. É a dança do viadinho. E aí, meu amor? A dança do viadinho, é a dança. O alô acontece também, tá na área, Brito de Bete. A dança do viadinho. O Pari Paulinho, ele dá o alô. A dança do viadinho. Na batida, na batida, na batida. Tenho pressão que tá tocando, ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Dá uma sentada, sentadinha. Vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Dinho! Vai sentando no Godzilla. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pai. Então bota, bota. O nosso amigo Matheus da Sete Esporte. Ele quer sair comigo. Ele também já tá na área. O peito alongado, cabelinho. Meu amigo Rafinha do Jurunas. Quer sair comigo. Ele, o CDP, tão aqui, ó. E o meu parceiro Thiaguinho dos Garotos Red falou: aniversário do mascote. E a farra tá rolando no camarote. Vai, bota, bota pra cima que o bagulho tá doidão. Bora, faraó. E aí, moleque, mas como é que é? É bagulho todo no tamanho. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Pra mulher que tá solteira, pro homem que tá solteiro. E vai jogando, vai puxando. 3, 2, 1. Sinto saudades. Uhul! Gordo e Dinho Bração. Eu só queria uma chance. Olha o meu quilo, tá na área também. Robin da 160, você e meu parceiro Edson. O Felipe da CDC na área. Para Robert do Fugitivo, você e o Bruno da CDC. Frente a frente aqui, ó. meu amigo Oca das Marcantes e o Pedro Sub-Zero. Bora, Pedro! O nosso amigo Coalhada da Tecido Sideral, o Juninho Souza, empresário Mário Silva da PDJ, Saca Praia do Sideral, aniversário do nosso amigo Ratinho da PDJ, tá todo mundo no camarote 8. Henrique Paiva, Punga, da Rasga Baralho, Sussu Pinheiro, e Gabi, Paula, tá todo mundo aí, ó. Vai virar mais uma! Tô com saudade daquela sentadinha. Caio do Crau. O meu parceiro Bruninho. O Zé Bala. Meu amigo Luan Piloco. A minha amiga Tia Elma. E aí, Homem-Aranha, bora, Gago! O Gago, rei da uva, tá na área, moleque! Homem de pressão, bora, Tia Elma! Homem-Aranha também tá na área! Bora, Caio do Grau, você também! Ele é a primeira dama, bora, Caio! Sente sem freio! E aí, Playboy? Bora, Sandy! E hoje, segunda-feira, tem o Cai na Água lá em Santa Bárbara. E meu parceiro Rodrigo Duarte já mandou avisar. Pode confirmar a presença, moleque. E aí, Sandy, primeira dama. Ele, o vereador Bonzinho. É o trio que vai embaixo hoje o Cai na Água. Meu amigo Bruno da CDC. GDC, né, Bruno? Que rocha. O Leonan, Elô, o Leque, o Xuxa, a nossa amiga Xuxa dos Humildes, Júnior Piloto, o Meio Quilo, o Nalbert, Amanda, Rodrigo, os Caixa Baixo, bora, Robinho, 160. Bota nela, bota nela, bota nela, bota aqui. O Leonan nunca foi no Cai na Água, pô. Hoje ele vai conhecer o Cai na Água hoje. Ele, o Leque Doido, é hoje o grande dia, ele falou. Bora, Júnior Piloto. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Bora, moleque, que o bagulho tá doidão. 38 carregado, dorando baseado. Lara Kelly, ela que tá comemorando aniversário hoje. Parabéns pra você, em nome do Brasil da produção. Me faz o sexo pro lado, me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou. Bate, bate na xereca, que chega me machucou. É só pirocadão. E olha quem tá na área. É só pirocadão. O nosso amigo Herig. É só colocar. E a nossa amiga Leslie na companhia do nosso amigo Renan da RW. E sexta-feira prepara a marambaia que eu tô chegando, Renan. E ele bate, bate, bate com vontade. E aí, DJ Ralf, os gozinhos de coração vão estar juntinho com a gente hoje lá. Assim, ó, olha só, cateca, cateca. Chega cedo, desgraçado. É muita onda esse Ralf. E meu parceiro Mouse da equipe 5, danada, bora, Mouse. Um abraço pra você do Dini Pressão, Mouse. O Lampi Longo também confirmou hoje do Canaba. Pra Luan. Joga o rapetão da pistola. O Mouse já falou. Rapetão da pistola. A metá é bem ali, pai. Bota de quatro, quatro. Quarta-feira eu vou pegar essa fronteira. Meu amigo Lúcio, lá do Nova Dimensão. Novinha, novinha. Parabenizando essa amiga Bruna que tá no berço aqui no camarote da esquerda. Exatamente. Futuro. Alô, Vevé. Só bota aí, pra, bota fumaça pro bagulho doidar, vai. O bagulho doido. Tem até máquina de fumaça aí, mano. Doido, o bagulho doido. Bora, Diego da Pedreira. E deu a puta na garupa. Toma no batidão. Bora, Vitinho da equipe 5 também tá na área. O meu amigo DJ Fábio F10 também tá comigo. E aí, compadre Paulinho, prepara que quarta-feira ele vai com a gente. Bora sim, ó. No máximo, Christian Brito. Ele dá mil grau. Olha o farol, tá mil grau. Japa Gravações CDs, o produtor oficial dos CDs ao vivo dos Irmãos Referencial. Toma, toma, toma, toma, toma. E aí, Bruninho Fantasminha! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ela entra assim, sai molhada. Já chegou, já chegou. Entra assim, sai molhada. Ele é sua esposa. Elune. Sai molhada. Já estão na área. É fantasmina e judeia na área. Bora. Querida, cheguei. E aí, Jessica Lane? Cheguei, querida. Ela tá no camarote só na manha, só de boa. E aí, compadre Paulinho, prepara, compadre. Eu vou pegar a fronteira, ele falou. Alex Botelho, meu amigo, comandante Vlad. Família Baguari, já na área. O Juninho de Fantasminha também, já tá na área. Juninho. E nosso amigo Bruno da CB. Tu gosta, não gosta. E aí, Bruno da CB. Tu gosta, não gosta. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme tudo. Ela treme, treme tudo. Ela treme. Eu e aqui no nosso telão, bota aí o chute certo do telão. O maior site de aposta que paga na hora. Quem é croco vai pro croco. Bora Nilson, bora André. Quem é croco, a cena na tela. Buki, buki. O back de uma. Olha que tá na área, nossa amiga professora Andréia. O camarote 1, ela falou. Ela que comanda. Agora meu parceiro Betinho Playboy, você. E o seu filho Rafael aqui, ó. Não para de dançar. É muito caqueado, é muito solinho. E a referência e pressão tá no ar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma do batidão, toma, toma do batidão. Vai, vai, vai. Na área, gente. O nosso amigo empresário, o Padre Fantasminha. O homem da agência, Padre, tá na área. E aí, Padre? Meu amigo Rafael Trindade também tá na área. E meu grande amigo Tim Maia também já chegou e falou. Eu tô na área, tô curtindo o gordinho e o bagulho tá doidão. Bora, bora, Dinho, que o bagulho tá doidão. Bora, bora, Dinho, que o bagulho tá doidão. Bora, bora, Dinho, que o bagulho tá doidão. E a galera vai fazendo o caqueado do gingado. Vai, vai, vai, vai no batidão. Vai, vai, vai, vai no batidão do caqueado do gingado. O padre Paulinho vai começar a sequência. CDC. E o nosso amigo Vitor também tá na área. Saudade. E é sempre no oferecimento nunca da R.A. Boutique. E a marca que veste o Dinho Gordo. Olha o patinho na cena aí, ó. Bora, Anderson Rodrigo. Eu nunca te abandonei. R.A. Boutique. E a marca Duque Golden. Boteco do Gol, o Lucas da Bros, comandante Léo Brasão, o Ninho do Tapanã em peso aqui, ó! E aí, Léo Brasão! A mulherada gosta e gosta demais, vai! Vai! Olha a Tayla, tá cantando alto. Xande sem freio, maluquinho, seu assessor. Olha o Playboy, meu. DJ Tuira Boy. Ele, cadê o Vlad, rapaz? Vlad apaixonado pela Samia Torres. Escuta, meu amor. Valeu, da carreira solo hoje. De uma vez, você tem que decidir. Alex Botelho. Valeu. Vai, Alex! De uma vez, difícil. Olha o Buda mesmo. Tá no CD ao vivo, pai. Paixão. Foi sal. E amor na contramão. A sua estupidez. Olha o Batata Blast. Te deixa ver. E aí, Batata? Você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Aí é rodado, desligaçado. Tem ninguém. E aí, cheguei do Red, você é o bastante aniversariante. O camarote é dos galos do Red. Porque eu não vou deixar. Quem mais tá aí? Quem será? Me diga quem será. O Bruno tá aí, o Bruno. O Everstinho tá aí. O Paulinho tá aí. O Dieguinho tá aí. Olha, Dieguinho! Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. E aí, Fábio F10 também tá por ali, ó. Ele tá na área, o Fábio F10. Tire com o compadre Paulinho. Fabinho Ferrari, você é o CDP, bora CDP! Aqui o Bagal, moleque. Falou Bagal, é nós, hein, falou. Augusto, mano, bem acompanhado. Escuta, meu amor. O nosso gerente da carreta Tubarão tá na área. Pedro Sub-Zero, bora Pedro! A equipe Rec do Ibifan tá na área. Marcos CDC, é agora, Marcos, é agora. Vai, vai, vai. Renan, bola de fogo, Thaís Dias. E o Pedro Sub-Zero mandou pra toda a galera aí, ó. Esse som é doido, vai. Ainda não descobri porque me abandonou. Dinho Pressão. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. Dinho Pressão. E me fazia tão bem. DJ Gordo. Senti o seu coração. Assim, ó. Pulsando tanta emoção. E no nosso telão. Cheia de charme multimarca. Ainda não entendi. Bota no telão aí, Fagner. A mulher que tá comandando a Maria Gueixa. E a Bela Máfia. Bora, Fabi, segura. Sofro demais por amar você. E aí? Não irei suportar. Esquece o passado. La Bela Máfia. Aí entende de marca, Leandro Bezerra. Eu vou chorar. É muita onda, mano. Olha o Buda, doido pra namorar, meu Deus do céu. Você. Quinta-feira ele tava atracado ali na frente. E o silêncio. A distância, o silêncio que agora ficou. Não posso ver. Esquece, pai. Estourado ele falou, estourado. Vai, vai. E aí, velho do bonzinho de gol, de gol. Um, dois, três, já. Não me ligue mais. Deixa aqui. E aí, Jefferson Performático também da Náfrica. Só passando pano, desgraçado. E o meu amor por você é. Não tô bebendo hoje, falou. Olha, Anderson tá. Homem bom. Homem bom. Tudo que pena, amor. Que tu. Olha, até o compadre por isso rendeu no show agora, ó. Essa música é muito top, né? E pensando em nós dois. Rodrigo do Aço, Suane também! E nos momentos que eu nunca esqueço. compadre Paulinho falou: Paulinho, eu só lembro da Sueli essa música aí. A paixão da galera. É, moleque. Vou amar você e te ter de novo. Galera vai dançando e falou: bota no comecinho essa parada aí que eu gosto. Vamos lá! Bora, bora! Essa música é muito firme, ó. Vamos curtir já! Não me ligue mais. Me deixa que a dor vai passar. Caralho! E o meu amor por você. Essa vai de Raíssa Maia pra Bagal. Ou de Bagal pra Raíssa Maia. Foi bom. Tudo que passou. Que pena, amor, que tudo. DJ Tuíra, boy, desgraçado. É bom botar um horário lá, né, desgraçado, Du? E faz casinha pra nós lá. Toda vez faz casinha pra mim pro Dinho. Até o RA1 lá. Aí acaba a frescura. E Fábio? Olha o Fábio, isso é mentira. É verdade. Já tudo tramado já, mano. Tô te falando. Tô te falando, brother. Não me ligue mais. Me deixa aqui. E o pior de tudo é que eu tenho um respeito muito carinho. Um respeito muito grande, um carinho e admiração pro trabalho desse cara aqui, ó. Eu digo sempre que as pessoas que passam na nossa caminhada, a gente sempre tem aquele respeito, aquela admiração muito grande. E esse cara aqui, eu não sei porquê, mas é um cara que, sem dúvida alguma, eu tenho uma admiração pelo trabalho dele. DJ Tuíra, saiba que você tem respeito do Gordinho. Respeito é uma coisa que te conquista. E você tem esse respeito do Gordinho. É por isso que todas as vezes que você chega no nosso show, a gente dá moral pra você, abraçar a galera que veio contigo. E claro, sinta-se à vontade. Aqui, você tá em casa. Fala com a galera aí, desgraçado. Gordinho, eu acho que mais do que prova do meu aniversário, não seria uma prova maior que o respeito e o carinho que eu tenho por vocês, que meu aniversário botei Gordinho, a referência no meu aniversário no Campo do Tavares, e foi sucesso, foi loucura. E claro, a gente veio curtir aqui, após o sucesso que foi lá no Tavares, a gente veio curtir a segunda-feira, aqui do... a domingo, na verdade, né? Gordinho, pressão e loucura! Olha, meu parceiro Fábio, F10 da Rottweiler, tá com a gente também. Meu parceiro compadre Paulinho, tá aí com a gente. Meu parceiro Miau, GDS, todo mundo. Vem curtir o Domingueira, pressão, aqui do Caribe. E como eu falei, a pressão é Gordinho e Rottweiler no estado do Pará. E o aniversário do Twitter Boy, nada mais, nada menos que Rottweiler, Gordinho, no Campo Tavares. Foi loucura, foi pressão, lotado de ponta a ponta. E aguarde, vem aí mais um encontro. Dia 4 de julho, já foi marcado, Rottweiler, MC Dani, já falei cabeção, tem que levar o Gordinho pra ser mais pressão ainda. Sabe quando encontra Rottweiler, Gordinho, sabe como é que é? É pressão, é parceria, união, e é loucura. E vocês, Gordô e Dinho, detonando aqui no Caribe! E é pressão, não alivia, DJs! Vamos pra cima, garoto! Bagulho doido, mano. Agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. E aqui no telão, o patrocinador oficial do meu produtor Bagal, o rei das fritas, bora Júnior Favacho, tá no telão aí, ó. Diego da Pedra do Geija, Engenho Leonídio, DJ Lúcio, Nova Dimensão, bora Lúcio! Prefeia Show, a Carol Silva, aniversário da Bruna, e o Thiago Lima também tá na área. Você perdeu, você perdeu. E aí, batata? Nem sou mais criança pra brincar de pega-pega. Fica escondidinho, da onde você tá? Não me importa se você... Já já tem o concurso. E o Thiago Lima já falou. Para, 50. Um galo, mãe. Esse amigo Aldo e a Suane, na companhia do DJ Ralph. Tô na piscina, minha lista do... E Rocha Aldo. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ele ama tanto tempo e fica sem ligar mesmo. Se trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e meu... Ai, ai, ai, ai, ai, vai virar, vai virar, vai! Japa Gravações. Jéssica Brito, a primeira dama da Agência Padre, tá na área. Não pode parar, não pode parar. Vai, vai, vai. Equipe Chopitel do Oteiro tá na área. Bora, bora. Sabe quem tá na área, Dinho? O nosso amigo Paulinho Cachorrinho. Bora lá, Fagner. Bora ver se o bagulho escola menos um quilo de costela nesse açougue hoje. Isso não é legal, quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. O mundo tá mudado mesmo. Acima do normal. Tamanho, acima do normal. O bagulho do Zé da Laguna. Agora. Paulinho Carne, homem que patrocina o Bagal e Vitinho. Bora pra cima. Eles tentam, mas não conseguem. Já. Esse aqui é fácil. Faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. Quinta do uísque, caqueado já. Bota no telão, bota no telão. A La Casa de Uísque. Telão. E é Luciano. Ele tá fechado com a referência. E aí, Bruno da CB, um abraço pra você também. O homem do tira-gosto, meu Deus do céu. Tá top essa parada aí, mano. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Alô, produção. Provinciago, Bracaú, gente. O olho tá doido. Eu vou recomeçar e ver você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do Tauá eu vou ficar. O meu amigo Bagal falou. Você não vou lembrar. Agora ele é patrocinado virada. Pelo churrasco do Tchecão. Ficha 28 do Tauá eu vou ficar. É muita onda. Agora vai pegar. Bora, Jason. Pra quem não sabe, o Jason é meu amigo de velhos carnaval. O que me fez. Começar o concurso do funk! Separei, porra! Tô solteira agora! DJ do baile, eu vou sentar na você, tá na você, tá na você, você tá na tua pira. Pira, a minha amiga empresária Carlinha Monteiro. A mulher dos fogos. Solteira agora, tô solteira. Ela disse, moleque. Solteira agora. Prepara que tem muita pólvora guardada. Tá solteira. Alô, Chub. O rei do Pixie. Mentira, cachorro mesmo nesse lado. E é disso que a espiranha gosta. Que tem que ser, já conversar mais tarde. Calma aí, moleque, isso é só a fase. Nunca fiz na cama, tá na laje. Então brota na minha cara. Manda abraço pro Chibiu, o Bezerra falou. E ela tá solteira. É, esse mesmo, Chibiu. Me separei, porra. Tô solteira agora. Concurso do funk. Hoje com patrocínio exclusivo dele. Você tá na copa. Quem foi o cara que falou que ia patrocinar o concurso do funk, Bezerra? A solteira. Thiago Lima falou logo cedo aí. Ah, o Thiago Lima. Já tem um galo já, meu Deus do céu. Solteira agora. O Padre Paulinho falou dali, olha. Tô solteira agora. Vai que delícia. Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vai subindo. Essa novinha no meio do fio, a toda se sentindo. Empurra lá na treta. Nosso amigo Bruninho da família Pitt. Empurra. Bora bater os da sete. Olha o milho dos empresários da Ceasa. Esse é o concurso do funk, vai começar. Botei em São Lourenço, já liguei no mar e chamei uma danada pra fazer menada. Entra no barraco que eu vou te comer. Uma noite com nós, você não vai. E aí, meu amigo Renan da RW? Vai preparando que sexta-feira é o grande coquetel de lançamento da marca Impérios. E olha quem vai estar lá: Gini Gordo fazendo o grande lançamento. E o coquetel vai rolar. Vai ter show de fogo, espirotec, o bagulho vai ser doido, mano. A Marambaia vai pegar fogo sexta-feira. E mais DJ Tom Mix, DJ Tom Máximo, vários DJs convidados. E a referência vai estar lá. Kevin no beat, a placa desse Botei em São Lourenço, já liguei no mar e chamei uma danada. E acabou a água, toma banho de leite. Mais um galo do Betinho Playboy. O concurso do funk vai pegar fogo. Acabou a água, toma banho de leite. Bora, Rafael. O filho do Playboy tá na área. Toma banho de leite. Toma banho direito. Esse é mais um que a galera vai ouvir em todo o Pará. A safada com a marca Japa Gravações CD. Pra mim dizendo que o pai faz gostoso. Safado, bandido, gostoso. Betinho Playboy, mano. 2020. Muito forte. Me taca de novo, 2021. Vem me tacar gostoso. Já chegou já o galo aí, ó. Thiago Lima. Pode ver, velho, é show da mil grau. Hoje é dia de baile, tô naquele pique. Cabelinho na régua. Olha, quinta-feira que vem aqui no Caribe Show tem Rock de Reis. Hoje tu vai sentar. O VV Show já mandou avisar. Já tem 100 contas aqui do concurso do funk. 50 do Playboy e 50 do Thiago Lima. Já tava, olha, mais 50 lá do Mercadinho Gomes. CDC em peso. Pega lá, pega lá. E a 77 Outlet. Agora meu parceiro Gui. E aí, poucas ideias. A cena na tela. O Felipe disse mais um galo aqui da CDC. 150 já tem pro concurso do funk. Vai só aumentando o dinheiro, meu Deus do céu.